Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o novo Criadores e Criaturas. Esse programa de hoje, aliás, esse primeiro bloco já tá muito legal. Tem algumas das minhas favoritas aqui. Vamos abrir com uma que tem uma curiosidade a respeito dessa música. Os caras gravaram na brincadeira e não queriam incluir no disco. E aí essa música foi pro disco, o produtor insistiu e acabou sendo a única música deles a chegar no primeiro lugar da parada britânica. Tô falando dos House Martins e essa versão que vocês vão ouvir agora para Caravan of Love, do Isley Brothers. Só no gogó, arranjo o vocal, escuta aí. For us to be, the place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand. Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. I'm your brother, don't you know? She's my sister. She's my sister, don't you know? You let your love flow from your heart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand. Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. Yeah. Cowboy do Bronski Beat, que era o maior dance music, virou essa porrada na mão do Paradise Lost. Pô, ficou muito boa essa versão. Antes teve Fine Young Cannibals com Ever Fallen In Love, que é um clássico do punk dos Buzzcocks. Essa música teve até na trilha sonora do Shrek, se não me engano, o Shrek 2. Abrimos com House Martins, Caravan of Love dos Isley Brothers. Agora vamos em frente com Scorpions tocando Drive do The Cars. Criadores e criaturas. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Yeah. Who's gonna hang it up when you call? To your dreams. Who's gonna block your ears when you scream? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna come around when you break? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna drive you home tonight? Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn back. out there. Yeah. Sunday morning. Yeah, yeah. That's why I'm easy. Yeah. I'm easy like Sunday coming in from miles around. to hear you play guitar till the sun goes down. Well, someday, boy, your name will be in lights. Say, Johnny, Johnny, be good tonight. Go, go, Johnny, Johnny, be good tonight. Oh, yeah. I say, go, go, Johnny, Johnny, you better be good. One more time. I say, go, go, Johnny, Johnny, be good tonight. Oh, yeah. I say, go, go, Johnny, Johnny, you better be good. Palolos Havaianos do Palolo aqui no Criadores e Criaturas com Johnny B. Good do Peter Tosh. Outro dia eu toquei Man at Work, uma versão deles, hoje toquei Peter Tosh. Esses caras são muito legais. Antes teve o Mr. Big com Wild World do Cat Stevens. Teve também Scorpions gravando Drive do The Cars no seu acústico. Agora vamos com... Não, agora vamos pro intervalo, daqui a pouquinho tem mais. Tô louco pra tocar mais música, mas... Nossos comerciais, por favor. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nanda. Agora sim, vamos tocar mais música. Vamos começar logo com uma versão de Karma Chameleon do Culture Club. Uma versão do Lou Bega. Lembra do cara do Mambo lá? Pois é, o cara gravou um disco só de covers. E essa aqui é uma delas. Alto astral total. Your lies, would you say I'm a man without conviction? I'm a man who doesn't know how to sail a contradiction. You come and go, you come and go. Come, come, come, come, come, come, chameleon. Come and go, you come and go. Love would be easy if your colors were like my dreams. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Didn't hear your wicked words every day. And you used to be so sweet, I heard you say that my love was an addiction. When we claim our love is strong, where you go, you're gone forever. You string along, you string along. Come, come, come, come, come, chameleon. You come and go. Come, come, come, come, come, come, chameleon.

Just seeing in the rain what the glorious feeling. I'm so happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy crowd chase everyone from the place. Come on with the rain. I will smile on my face. I walk down the lane with the happy refrain and singing, singing in the rain. I'm singing, singing in the rain. Essa japonesa é demais, a Zako Toki regravando Singing in the Rain do Gene Kelly. Aliás, esses dias eu ouvi outra japonesa chamada Tsubasa Imamura. Qualquer dia eu vou tocar uma dela e uma da Zako coladinhas aqui. Antes teve a Paulinha Toller cantando Papel Machê do João Bosco. Também Lu Bega abrindo com Karma Chameleon do Culture Club. Vamos adiante? Vamos com Na Tonga da Mironga do Cabuletê. Na voz de quem? Bom, vocês vão ouvir aí, vocês vão reconhecer. Criadores e criaturas.

pecado mora ao lado. Por favor, não entra nessa, porque um dia eu ainda te direito. Eu sei que esse caso tá meio mal contado, mas você pode ter certeza, nosso amor é quase sempre perfeito. Porque eu só faço com você, eu só quero com você, só gosto com você. Adivinha o quê? Porque eu só faço com você, eu só quero com você, só gosto com você. Adivinha o quê? Porque eu só faço, só quero, só gosto com você. Adivinha o quê? Duas Marinas aqui no Criadores e Criaturas. Marina de la Riva com Adivinha o Quê do Lulu Santos e a Marina Lima com Ainda é Cedo da Legião. Antes teve a Daniela Mercury na Tonga da Milonga do Cabuletê, do Toquinho do Vinícius. Mas não acabou não, tem mais duas ainda. Agora se segura que o bicho vai pegar. Something to do. agora acabou. Com duas porradas, a gente termina o programa Never Green com Strange Love do Depeche Mode e acabamos com Faster Pussycat, ou Faster Pussycat, Your Soul Vain, da Carly Simon. Música que também tem várias versões. Galera, é isso aí. Semana que vem, eu vou até dar uma palhinha do que eu vou rolar na semana que vem aqui. Vou rolar versões de Richie, Europe, Sandra, Eurythmics e muito mais. Tchau, tchau. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.